coisa linda, que me enlouquece, que mulher tão bonita. Eu fico louco, muito louco de amor, quando te vejo bate o meu coração. Morena linda, eu quero seu coração bonito, quero te encher de beijinhos, andar contigo na praia. Você me vira a cabeça, o seu coração bonito mexeu com minha cabeça. Quero provar dos teus beijos, só minha pra vida inteira. Amor, amor, amor, amor, tu eres meu amor, amor, amor, amor. És meu amor, amor, amor, amor, tu eres meu amor, amor, amor, amor. Minha princesa mais linda, como eu te amo e te quero em minha vida. Minha princesa nessa história de amor, você é tema dessa minha canção. Oh, oh, oh, oh, oh. Seu coração bonito, quero te encher de beijinhos, andar contigo na praia, você me vira a cabeça. Seu coração bonito, mexeu com minha cabeça. Quero provar dos teus beijos, sou minha pra vida inteira. Amor, amor, amor, amor, amor. Deixa eu com minha cabeça. Quero provar dos teus beijos, só minha pra vida.